Bom, agora uma pergunta. A primeira pista vai para o Zenon. David Brasil. Verme? Moura, a segunda pista. Coça no ânus. Rafael Rodrigues. Que gratuito, que gratuito. Totalmente gratuito. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Kaiten Wahreva. Começando mais um podcast Wahreva, meus amigos. Aqui é o Freud. Hoje temos mais quatro astronautas aqui presentes. Senhor Rafael Rodrigues. Semos nós. Senhor Marcelo Soares. É, eu me renego a acreditar que deuses eram como o ET Bilu. Senhor Thiago Moura. É nós, Queiroz. Senhor Zenon. E o filme do Thor bebeu da fonte dos deuses astronautas. Bom, então, senhores, estamos aqui para falar hoje sobre os deuses astronautas. Tema recomendado pelo senhor Rafael Rodrigues, que já fez um post muito elucidativo e interessante lá no Madrugada Macabra, não é isso, Rafael? É, o post foi um resuminho, né, sobre a teoria dos deuses astronautas, né, que é uma teoria bem antiga até já, quando ela começou a ser colocada como uma teoria, não, como uma hipótese, na verdade, porque teoria tem que ter evidências sólidas, né, o caso dos astronautas, mas é desde, acho que de 68, assim, que se começa a falar disso como uma hipótese científica e não como mera ficção. Tudo aquilo que a gente conhece nas mitologias antigas, tipo mitologia egípcia, mitologia grega, e todos os livros sagrados que falam de deuses e criaturas que vinham do céu e que andavam em máquinas maravilhosas e tal, tudo isso na verdade é a interpretação que os humanos primitivos tiveram de encontros com seres extraterrestres. Tudo que a gente conhece por religião e mitologia, na verdade, é a interpretação que a gente deu, coisas que existiam de verdade. Osíris pode ter existido de verdade, Thor pode ter existido de verdade, mas na verdade eram astronautas alienígenas que foram confundidos com deuses, no caso. E quem que foi o primeiro que surgiu com essa possibilidade babaca? Quem começou com isso, na verdade, em termos de hipótese, eu friso isso porque, tipo assim, antes dele já teve outros que já falaram sobre esse tipo de coisa, mas em circunstâncias diferentes. Então, o primeiro que falou isso, metendo a banca de que isso podia ser uma hipótese científica e tal, foi um cara, um suíço chamado Erich von Däniken, que inclusive o termo deus astronautas vem do livro dele, que eram os deuses astronautas, né? Foi o avô do Jean-Claude Van Damme, é isso? Sucesso pra caralho esse livro aí, virou documentário, inclusive lá no meu post do Madrugada Macabra tem um vídeo do YouTube que tem o documentário inteiro dublado em português, com uma trilha sonora assustadora pra caralho. Eu assistia esse documentário quando era guri, me cagava de medo com aquela trilha sonora lá bizarra. A trilha sonora dá um peso pro negócio, né? Porque... Exatamente, cara, é a trilha sonora que faz o documentário. Eu não consigo entender essa ideia, por que que seres espaciais, eles viajariam milhões de anos-luz, um planeta planetinha azul, no meio da Via Láctea, pra construir um monte de pirâmide, botar um monte de rocha uma em cima da outra e ir embora. Residências de luxo e os preços são prova da força do mercado imobiliário do Egito. Isso explica porque o Egito sentiu pouco o efeito da crise econômica internacional. Tem várias hipóteses, como por exemplo, contatos imediatos de primeiro grau, né? Tem quem diga que rolou um sesh. Rafa, me corrija se estou falando merda. Sem dúvida. Podem ter tido conjunções carnais ou qualquer tipo de reprodução que fosse com antepassados primitivos nossos e nós viemos caindo Abel. É, sei lá, o Bilu. O ponto... O ponto do Erich von Däniken é o seguinte: todas as culturas humanas que a gente já encontrou até hoje têm suas mitologias relacionadas a divindades. Tipo, culturas que nunca se encontraram, assim, elas têm, por exemplo, todas elas atribuem a chuva a um deus, atribuíram, né, em alguma época, os fenômenos aos deuses. Todas elas falam de deuses que vêm do céu, nenhuma delas tem uma, por exemplo, uma mitologia sobre deuses que vêm da terra, debaixo da terra, ou de uma caverna, por exemplo. A questão das pirâmides. Pirâmide é um formato que foi usado por várias culturas diferentes, em várias épocas diferentes, e culturas que nunca chegaram, pelo menos até onde a gente sabe, nunca chegaram a se encontrar. Coisas são, tipo, evidências de que talvez isso pode não ter sido construído por alienígena, mas pode ter sido influenciado por coisas que os humanos primitivos da época viram, entendeu? Esse lance do que você falou agora, deles se basearem nisso porque todos vinham do céu e tal, mas isso não seria baseado, assim, no que eles viam na época? Por exemplo, se eles viam uma tempestade, porra, vinha do céu, relâmpago do céu, então eles atribuíam cada uma dessas coisas. Tipo, eles não viam o que acontecia embaixo da terra? Não tinha o deus minhoca, o deus topeira? Vejam quem é. Ei, sou eu, o grande homem topeira. Bem-vindos ao meu império. Não, eu concordo plenamente contigo. O céu é muito mais misterioso pra eles, né, cara? O próprio fenômeno do sol, do dia, da noite, né? Sim, exatamente. Do nada tava um dia quente, aí virava. Por exemplo, o que os nórdicos acreditavam, né? Que o Hércules tava numa... que o Thor tava numa batalha constante contra os gigantes, né? E quando tava nevando, é porque os gigantes estavam prevalecendo. Aí quando passava essa época de geada e de neve, que amenizava, é porque o Thor tinha vencido e tal. Não, né? Quando tava nevando, é que ele deu uma martelada tão porreta que caiu gelo pra tudo que é lado. Bom, eu comprei um pouquinho de gelo seco. E hoje eu vou testar se a experiência é verdadeira. É bem isso, Zé. Tem outra, né? Se a gente for parar pra pensar, pô, pega, por exemplo, o Egito. Era um lugar onde quase não chovia, ou seja, a noite era estrelada. Os caras não tinham nada pra fazer, né, velho? Os caras não tinham TV, os caras não tinham internet. Se naquela época tivesse o joguinho dos Vingadores do Facebook, o cara não tinha construído porra nenhuma, né? A civilização não teria avançado, a civilização egípcia, pode ter certeza. Cientistas perguntam-se, em quantas estrelas pode existir vida? Eu já vou deixando bem claro que eu não acredito nessa teoria, tá? Aqui é ótimo, né, cara? Porque, porra... pra mim, ou pra qualquer pessoa que conhece bastante de mitologia, sabe que as explicações são muito mais simples. Tem coisas interessantes, tipo assim, é o tipo de coisa que tu olha e pensa assim, bah, eu queria que fosse verdade, sabe? Eu vou mostrar um negócio aqui... chamada placa de Palenque, é uma tampa de um túmulo maia que retrata lá um dos deuses maias. Tem esculturas, tem pinturas que os caras olham e dizem que, ah, isso aqui parece muito com um cara com um capacete espacial. Ah, isso aqui parece um avião, sabe? Claro, é tudo especulativo. Só que se tu olhar, parece, pra nós parece, realmente. Cara, era um desenhista ruim, cara. Você imagina daqui 2000 anos, se alguém encontra o desenho do Lee Field, por exemplo, por aí. O que você acha que eles iam achar como era a nossa anatomia, cara? Era tudo errado, né? O que acontece? Tem muitos mistérios ainda que o pessoal não consegue explicar, né? E isso também acaba corroborando, fazendo se especular em cima dessa teoria, né? A própria construção das pirâmides e outras construções da época, que o pessoal se questiona que o ser humano naquela época não tinha tecnologia pra construir isso, né? Eu tava vendo o começo do documentário lá, que o Rafael colocou no post dele, que é o Ancient Aliens. E os caras estavam mostrando isso, né? Alguns achados de objetos similares a naves espaciais ou a aviões. E os caras fazendo testes com esses objetos, reproduzindo em maior escala. E vendo que tinham conceitos de aerodinâmica bem avançados ali. Que não pareciam exatamente com pássaros. Alguns tinham semelhança, outros tinham uma semelhança... Não tinha semelhança com nada da natureza que o cara pudesse estar reproduzindo, né? E aí isso leva um monte de questionamento. Será que os caras já não vislumbraram coisas que... de outros povos, né, mais avançados, pra basear isso daqui, porque supostamente na época o cara não tinha conhecimento pra pensar num formato daquele, né, aerodinâmico e tal. É, e olhem essa imagem que eu mandei agora pra vocês aí. Ah não, cara, peraí, onde que os caras enxergaram o astronauta aqui, velho? O cara tá sentado num... parece ser uma almofadinha. E isso aqui parece ser toda uma nave. O cara parece estar dentro de uma nave. Ah não, é muita droga, velho. Pois é, mas os caras veem, velho. Os caras veem isso aí. Não tem aquelas obras de arte, assim, que é uma pintura, é um fundo branco com um quadrado. dourado, preto, o nego viaja, fala que o pintor quis dizer que uma mostra da vida cotidiana das pessoas, da cidade grande. Não, caralho, é um quadro branco com um quadrado preto. O povo é o rosto de Maria em borra de café. Olha só, tô enxergando um vilão do Mega Man aqui, cara. Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Tem uns textos indianos que são de 5 mil anos atrás, são os Vedas. Tem dois legais textos indianos, tem os Vedas e o Mahabharata. Vedas é legal porque eles descrevem os Vimanas. Tipo, nas histórias dos Vedas, os deuses, eles andavam pelo planeta usando máquinas, eles não voavam, eles não tinham poderes sobrenaturais. Vimana era o nome das máquinas que os deuses usavam, eles subiam dentro da máquina e voavam. Mahabharata é legal que ele descreve uma batalha na Lua, pelo menos o que dá pra interpretar como sendo a Lua. Talvez a primeira menção a uma história que envolva viagem no tempo, porque o protagonista do Mahabharata, ele é levado pra um outro mundo, onde ele passa tipo, sei lá, 2-3 horas, assim, eu não lembro exatamente o tempo. E aí quando ele volta pra Terra, todo mundo tá tipo 10 anos mais velho e ele continua sem ter envelhecido. E isso é puramente teoria da física, assim, de tu viajar num planeta onde tem, por exemplo, uma gravidade muito maior, o tempo passa muito mais devagar. Se tu estiver viajando na velocidade da luz... É, a própria questão da velocidade, né? Tu vai envelhecer muito mais devagar. Enfim, então tem todas essas questões da física que na época, pelo menos até onde a gente sabe, os indianos não deveriam saber esse tipo de coisa, né? Quais são os monumentos aí? Tem o Stonehenge, que o pessoal fala também, além das pirâmides. Tem aquelas pedras em forma de rosto lá das ilhas... Páscoa. Isso. Também é atribuído. Nossa, tem muita coisa. Tem as linhas de Nazca também, que os caras viajam dizendo que é uma... que era como se fosse uma pista de pouso. Corrida de Nazca? Pra vocês terem uma ideia de como o Eric Von Däniken se aprofunda nisso, cara, ele entra até na questão da Bíblia. Tem uma história... tem duas histórias bem interessantes. Uma do Ezequiel, que ele descreve a aparição de Deus, né, quando ele viu Deus, mas a aparição que ele descreve é como se fosse uma máquina, assim. Mais ou menos do jeito que ele entendia, né? E a história da Arca da Aliança, que é a história da Arca da Aliança. Você tá me falando que Deus é Optimus Prime? Optimus, por favor, me perdoe. Você que nunca teve piedade, agora implora por ela. Outro que, dentro dessa coisa da Bíblia, é a Arca da Aliança, que a história da Arca da Aliança é muito legal. Porque é o seguinte, Deus ordenou, né, que o cara fizesse a Arca da Aliança. Só que o que acontece? Ele especificou, detalhe por detalhe, como fazer, assim, ó, tu usa esse tipo de metal, tu usa esse tipo de material, tu molda assim, tu faz assado, tu liga não sei o quê. E uma das coisas legais da Arca da Aliança é que Deus também disse, assim, que pra manejar, pra encostar, né, carregar, enfim, a Arca da Aliança, tinha que ter uma roupa especial. E ele também descreveu como fazer essa roupa tudo direitinho. Conta a história que o cara encostou a mão sem querer, sem estar com essa roupa especial, e ele caiu como que atingido por um raio. Da ideia que o cara foi eletrocutado, que era algum tipo de dispositivo que gerava energia elétrica, né? Eu achei que a Arca da Aliança dá merda, cara. Eu vi isso no Indiana Jones, isso aí, dá merda. Pois é, cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse cara, esse escritor aí que você falou, ele era tipo Dan Brown da época, assim. O cara pirava foda nas histórias e aí o povão acreditava, velho. Que nem o Código da Vinci hoje. O nego tá acreditando na Maria Madalena até hoje, hein? Não, mas ele tem uma, vamos dizer assim, não seria uma evidência, né? Mas seria uma coisa que corrobora essa ideia que ele fala. Que durante a Segunda Guerra, os americanos, eles estabeleceram uma base. Não sei se foi numa ilha ou numa cidade ali na África, num paísinho da África. Não lembro exatamente onde. Só sei que era num lugar onde tinha uma civilização, assim, que não tinha contato com a civilização moderna, uma civilização assim. Virgem. Sabe por quê, virgem? Muitas vezes você se prende a situações que estão aí bloqueadas no teu passado, e isso faz com que você não consiga caminhar. E os caras chegaram lá, instalaram as bases lá americanas e ficavam indo e voltando, né, de avião, e faziam suas coisas lá, tipo, nem davam bola pros nativos, né, e os nativos ficavam observando tudo. Daí depois que a guerra acabou, o pessoal recolheu as coisas e foi embora. O que eles tinham construído lá, de tipo edificações e tal, pra eles ficarem lá, eles deixaram. E o que eles puderam carregar, eles carregaram e levaram tudo embora. Muitas décadas depois, quando se voltou lá, se descobriu que esses nativos, eles tinham construído um avião, tipo os aviões dos americanos, de palha. Eles rezavam, eles faziam rituais em volta desse avião de palha, porque eles acreditavam que os americanos que estavam lá eram deuses, porque eles vinham do céu, eles tinham máquinas que faziam barulho, tipo, coisas que eles não entendiam, assim. Então eles passaram a adorar americanos como se tivessem sido deuses. E eles tinham todas lendas, assim, de coisas tipo, ah, que um dia eles vão voltar e tal. Então eles construíam os aviões de palha tentando reproduzir isso na esperança de que chamasse a atenção dos deuses, pros deuses voltar. Nessa tribo hoje já é mais evoluída e existe um livro chamado Eram os Deuses Americanos? Tem um país na África que os caras estavam adorando até garrafa de Coca-Cola. Porra, na Argentina tem uma religião do Maradona, porra! Aí é que tá, isso é uma indicação de que, tipo assim, ó, se aconteceu isso no século XX, com nativos do século XX, muito bem ter acontecido no passado, com uma civilização que aconteceu a mesma coisa. Os caras vieram aqui pra pegar, sei lá, alguns recursos naturais que eles precisavam pro planeta deles, ou então pararam aqui porque a Terra era o meio do caminho pra algum outro lugar que eles estavam indo, e aí, tipo, nem deram bola, né? Fizeram o que eles tinham que fazer e foram embora. Perfeitamente os caras acreditarem nisso. Pleno século XXI, o nego jura de pé junto que viu o chupacabra, velho. Tira a sua total aversão a qualquer coisa que mexa com a sua fé cristã, que eu sei que é isso que tá pegando. Não, tô tranquilo. Ele tem medo de isso é verdade, eu cago de medo de ET, velho. Exatamente, eu tô medo de ET, esse que é o problema. Ele tem medo de ir para o inferno conversando com esses ateus desgraçados. Quem não acredita em Deus geralmente não tem limites. É gente que não acredita no inferno. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Mas, cara, realmente isso daí seria, assim, uma reprodução atual, contemporânea, né? Da situação que o pessoal especula do passado, né? É uma correlação, né? Uma correlação que se faz. Não significa um povo primitivo, que isso tenha acontecido. De que um povo primitivo, humano, se comporta exatamente dessa forma como eles imaginavam, né? O que aconteceu, talvez um dia saberemos. Mas hoje ainda é um mistério, né? E aí abre-se um leque para vários tipos de especulação. Agora solta uma pergunta aí pro Marcelo e pro Moura, que eles estão falando pra cacete. Vocês estão blasfemando que isso aí vocês vão tudo pro inferno de ficar falando essas coisas contra nosso Senhor Jesus Cristo. Cientistas perguntam se em quantas estrelas pode existir vida? O Eric Von Däniken, quem fala que Jesus pode ter sido também um ET. Até aí o Benítez também fala que ele era um holograma, então... Que o... Oh, Jesus, caralho. Chegando num show do Snoop Dogg ia ser foda. Jesus Tupac. Ué. Eu acho que se Jesus, assim, era um alienígena, tipo, tinha aquilo ali, eram os poderes. Cara, eram os poderes mais assim, né, cara? O que queria fazer na Liga da Justiça? Se ele multiplica pão, peixe. Você não queria ter esse poder? Não, eu não bebo vinho. Tá, você podia converter em cerveja, só tinha vinho, né? Ah, não, daí tá tranquilo. Queria chegar na Liga da Justiça, o que eles iam falar? O que você faz? Eu transformo água em vinho. O que mais? Ah, eu ressuscito também. Ah, não, não, daí, beleza. Qualquer um tem esse poder, né? Eu ando sobre as águas. Aí eu acabei de dizer, não, peraí. Mas olha só, uma parada que eu vou te falar. Se o Moisés abre o oceano, o Aquaman ia ficar puto pra caralho. Tipo, aí a única função que o Aquaman tem ia perder, né? Ah, Aquaman, a gente não precisa mais de ter na Liga da Justiça. Agora a gente tem o cara que abre o mar aqui. Então, não vamos precisar. Moisés, bateu o cajado no chão! O mar abriu o lugar! Eu nem tinha filmado aquele dia, nem tinha filmado. Aí fiquei naquela. Vou? Não vou. Vou? Não vou? Fechou, fiquei. Eu li o Eram os Deuses Astronautas, acho que eu tinha uns 15 anos de idade, então eu lembro muito pouco do livro. Relembrei algumas coisas vendo esse documentário que o Rafael falou. E uma coisa que eu achei interessante, que é colocado lá no documentário e no livro, é essa questão dos mapas da Terra, né? Que foram feitos em períodos que teoricamente não teriam como. E que o livro, o autor, coloca que teriam sido feitos, entregues às pessoas na Terra por seres que viram isso no espaço. Desceram lá, entregaram a eles, deram de mão beijada e disseram: agora vão lá, sejam felizes e descubram o mundo. Mundo, né? Mapas com uma visão como que tivesse sido visto de cima, né? Que o cara não teria como fazer isso, né, na época. Era os caras do futuro com o Google Earth na viagem. Eu vou sair desse podcast, cara, porque, porra, um assistiu o documentário quando tinha 10 anos de idade, o outro leu o livro quando tinha 15. Caralho, eu com 15 anos tava lendo Coleção Vagalume na escola ainda. Cara, eu estudo sobre ufologia e relacionados há mais ou menos 15 anos. É mais ou menos o tempo que eu assisti e li o Eram os Deuses Astronautas. Inclusive tem um livro chamado Nem Deuses, Nem Astronautas. Não eram astronautas alienígenas os deuses da mitologia. Eram, tipo assim, uma civilização humana anterior à nossa, que era super avançada, Estamos decrescendo, então. Mais ou menos. Mas você estuda 15 anos, mas você já viu alguma parada assim de ET, de nave, essas coisas assim? Cara, eu já vi OVNI, que é objeto voador não identificado. Ah, sim, tá. Ou seja, já vi um troço no céu que eu não sabia o que era. Você ia fazer um adendo aqui, o Zé tá blasfemando, falando mal da coleção Vagalume, como se fosse uma leitura. Ó, tinha até umas paradas do Egito lá, das pragas do Egito. Por quê? Eu não tô blasfemando, não. Ó, escaravelha do diabo era foda, cara. Ó, o cadáver Ovihad, tinha várias. É, não, muito boa a coleção ali. Então, só que na época eu lia isso. Então, dessas teorias todas aqui, que todos nós estamos cagando na cabeça delas, embora sejam interessantes pra cacete, foram base pra vários livros, HQs, personagens, filmes e por aí vai, né? Tem o filme do Prometheus, que pretende explicar lá a história dos aliens lá do Ridley Scott, que tá pra sair, que é bastante interessante, né? Que no trailer ele mostra justamente algo que corrobora isso daí, né? A premissa do filme é mais ou menos explicar a origem da vida na Terra, tá relacionada com os aliens. Começa no trailer mostrando vários sinais, né, marcados em várias culturas antigas, né? Como se fosse um mapa para um outro planeta deixado desde antigamente por civilizações que estiveram na Terra, sei lá. Esse filme é profético, cara. Os negros, acho que devia parar com esse negócio de querer se comunicar. Quando chega lá, dá merda, vocês estão ligados. Basicamente, essa ideia, uma das ideias da teoria dos ex-astronautas, né? Isso segundo eles, tá? A ciência tem uma outra explicação pra isso, mas não teria como duas civilizações que nunca se encontraram ter a mesma ideia, como, por exemplo, vamos criar monumentos em forma de pirâmide. Mas uma coisa que é interessante, que eu acho, de falar disso daí, é que o próprio Ridley Scott, num desses vários pequenos trechinhos que eles colocam, às vezes com declarações desenvolvidas e tal, ele fala, inclusive, né, que o que ele pretende mostrar desse filme tem conceitos de que muito mais próximo do que ele realmente acha que existe lá, que pode existir, que pode ser encontrado ou existir lá fora, né? Então, aparentemente, o Ridley Scott, de certa forma, compartilha de uma certa, não vou dizer crença, mas ideia, né? Atesta de uma, isso como sendo uma possibilidade viável, né? Para esses diretores, escritores e quadrinhos de livro, é uma possibilidade interessante, assim, dá pra se explorar bastante. Mas nesse filme do Ridley Scott aí, o Prometheus, vão aparecer os aliens, assim, que a gente conhece dos outros filmes? Eu vi um trailer que aparece bem de cantinho, assim, uma imagem. O Alien, o Oitavo Passageiro, né, que é o filme que ele fez, os outros, as sequências já não foram por ele, ele mostra de relance uma criatura alienígena sentada numa cadeira, como que pilotando alguma coisa, ou verificando alguma coisa em algum aparelho e tal. E isso ficou conhecido como o Space Jockey, né, criou esse nome para essa criatura, que não é explicada no filme do Alien. E para esse filme a ideia parece que é mostrar a origem, mostrar o significado daquilo ali. E um dos trailers aparece de relance assim a imagem desse Space Jockey. Então, o Coringa do Espaço, Space Joker. Nível Zenon voltando novamente. É o Space Disc Jockey. Não, é um alienígena que anda a cavalo. O negócio tá bom, hein? E aquela pessoa que gosta de trocadilho antigo? Desagradável. O que é legal sobre essa questão dessa teoria é que antes mesmo dela existir, como hipótese científica, entre aspas, tipo, os caras já falavam disso, assim. Por exemplo, a principal mitologia do Lovecraft, das histórias do Lovecraft, é basicamente isso. São criaturas que vêm dos confins do espaço, que vieram aqui e que influenciaram de alguma forma muitas das nossas culturas, assim, das nossas mitologias e tal. Próxima vez que a gente for fazer um Amigo Secreto Areva, vou pedir de presente um livro do Lovecraft. Não espera não, rapaz. Vai comprar, pô. Deixa de ser mão de vaca, narigudo. Cara, tem uma editora chamada Edra que tá lançando tudo do Lovecraft e a maioria de formato pocket, cara. É muito baratinho, assim. E dá medinho, assim, de ler essa parada? O terror do Lovecraft é bem, bem diferente do terror que se vê hoje. É Stephen Hawking, assim. Quê? Stephen Hawking? Puta que pariu. Vocês me dão licença, eu vou me retirar do podcast. Essa referência eu entendi. Foi uma referência visual só de terror, é isso? Isso fica perturbado. Cara, o Lovecraft é terror psicológico, cara. Então a ideia dele, assim, é criar um clima, entendeu? Vai se criando um clima terrível! Esses dias o Guilherme Del Toro, né, que sempre quis filmar lá nas Montanhas da Loucura, um livro do Lovecraft, ficou meio puto, assim, que ele parou e pensou assim, pô, fudeu, né? Não vou conseguir fazer agora, porque ele diz que Prometheus tem uma premissa muito parecida, né? E a ideia dele é fazer um filme com uma censura alta, que é muito difícil pros estúdios aprovarem uma produção com um custo alto e uma censura alta, porque afeta a bilheteria, né? Muito menos gente vai assistir. Então, corroborando até isso, né? Que essa ideia do Prometheus tem a ver com... tem uma correlação aí com as ideias dos mitos do Lovecraft. Cloverfield é baseado no Lovecraft? Não. Até onde eu sei, é uma criação original do J.J. Abrams. Não... Piratas do Caribe é baseado em Lovecraft? Porra, tem um cara com a cara de... Não é um cara que parece o Cthulhu lá, né? É por isso que eu perguntei. Aquele cara lá parece o Cthulhu. Cthulhu. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Essas ideias do Lovecraft, que não deixam de ser basicamente as ideias dos ex-astronautas, tipo, já influenciaram direto e indiretamente uma série de coisas que a gente já viu, né? Até no desenho da Liga tem um episódio da Liga da Justiça, tem um episódio que eles têm que evitar que o Cthulhu venha pro nosso mundo, e eles usam o Solomon Grund. Dá umas viagens lá, tem o Aquaman, o Senhor Destino. É um bom, episódio é bom bem você louco. Tocar nisso. Como é que se pronuncia o nome deste desgraçado? Na verdade, a pronúncia seria Cthulhu. Cthulhu? É. O cara tá fazendo um vídeo muito engraçado, dança Cthulhu. É, rapaz, mas se a criatura se enfurecer com essa tua gracinha, sai de parte. Aí tu vai dançar com o Cthulhu. Vai dançar com a coçadinha no ânus com o Cthulhu. Aí vai ficar com o Cthulhu na mão. Com o Cthulhu que não passa uma agulha. E gente que gosta de trocadilho de duplo sentido, aquelas pegadinhas, como se você fosse descobrir que era viado porque ele falou. Nos quadrinhos, teve o Jack Kirby, né, que já teve várias ideias similares a essa daí, né, que tem uma relação com essas teorias, né, Quarto Mundo, os Inumanos, e até o próprio Thor, né? A gente tava falando no teu outro post que o Thor tem a ver, o filme do Thor, né? Na época quando você fez o post, tem a ver até com esse conceito, né? De ser adorados como deuses aqui, de já ter tido contato com a nossa civilização, mas na verdade são alienígenas. E isso, na verdade, embora o pessoal estranhe dentro da... ah, porque é um cara de magia e tal, mas isso tá desde o começo da história do Thor, né? Essa certa identificação com um certo ser alienígena, na verdade, né? Thor do Jack Kirby, se pegar os desenhos do Jack Kirby, ele é totalmente tecnológico, assim. Ele é totalmente um mundo de ficção científica que lembra, inclusive, muito uma arquitetura meio maia, assim. Com certeza não é inspirado na teoria dos ex-astronautas, porque ele criou, por exemplo, o Thor em 62, acho que 63, de anos antes, né? Mas com certeza inspirados em coisas como o Lovecraft. E ele adorava isso, né, cara? O Quarto Mundo é basicamente isso, porque o que é o Quarto Mundo? É a história de um planeta onde tem um monte de seres avançados tecnologicamente, mas um se chama Pai Celestial, um outro planeta se chama Apocalipse. Tem todo um esquema religioso do tipo Deus e o diabo, o inferno e paraíso. Na Terra do Sol? Só que com tecnologia, então é bem isso aí mesmo, né? E os inumanos também, né? Os inumanos, eles foram aperfeiçoados, eles foram manipulados por alienígenas, né? Celestiais, os deviantes, toda aquela história, né? Tô vendo umas imagens aqui que do povo dos maias, tá? Algumas reconstituições de como seria o povo maia. E aí você mandou uma imagem, Rafael, que é tipo gravado numa pedra, que seria como se tivesse um cara usando um traje espacial, né? Mas aí se você for ver nessas imagens dos maias, assim, que eles reproduzem, os caras usavam um cocar meio de índio, meio hardcore, assim, né? Ele era bem maior, tal, cobriu o rosto inteiro. Sim, mas é que aí é que entra a tentativa dos caras de tentar vincular isso com essa hipótese. Eles usavam isso, mas isso era a representação dos deuses deles, entendeu? Então isso podia, por exemplo, assim, eles viram os caras lá, os caras usavam umas roupas esquisitas, uns capacetes esquisitos, e eles tentaram reproduzir do jeito que eles conseguiram, sabe? E aí reproduziram daquele jeito e eles usavam, por exemplo, esperando que isso chamasse a atenção dos deuses para os deuses voltarem, sabe? Coisa assim. Era cosplay, então? É, mas é por aí. No, nos próprios filmes dos aliens, os caras, depois, o Ridley Scott, não abordaram nada, assim, de relevante nisso, né? Eram mais filmes de ação, de aventura. Até a própria a carga mais de tensão, né? De terror psicológico que tinha, não foi abandonada. Já no Aliens vs Predador, tem um pouco disso daí, né? De retratar eles como já tendo visitado a Terra no passado, não é isso? A cena inicial, se não me engano, do filme, no passado, eles, o Aliens Predador se enfrentando numa pirâmide maia, assim, tipo maia ou inca, assim. Esse filme é que no final o Predador ele ajuda a menina lá e tal. É isso mesmo, que ele se une contra o Alien. Eu tô discutindo a qualidade do filme, eu tô falando que apresenta. Eu só tô tentando me ambientar aqui, porque. Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Outros filmes ou outras obras que abordam esses conceitos aí, Marcelo, lembra de algum? Cara, no momento que eu me lembrei foi um que aborda bem por cima, assim, que é um do Warren Ellis, que é o Super Gods, que o primeiro Super C que surgiu, ele surgiu no espaço. E é a mesma história do Quarteto Fantástico, só que em vez de ele se tornar super-herói, ele se torna um tipo de ser cósmico e formou um ser de três cabeças que expele cogumelos. Nossa! Esse é o Warren Ellis que a gente conhece. Eita, Super Mario aí ia se sentir foda. Eu lembrei de uma agora que a gente não falou aqui, mas cara, não dá pra ficar sem falar desse filme, cara, porque foi um dos filmes assim, tipo, eu não dava tanta bola pra Teoria dos Deuses Astronautas até eu assistir esse filme. Quando eu assisti esse filme eu pensei, boah, explodiu minha cabeça. Hoje em dia ele deve ser tosco pra caralho, nunca assisti depois de adulto, tá? Que é o Stargate. Eu não gostava da série, talvez porque a série, quando eu assisti, eu já era um pouco mais velho. Não, eu não curti, eu vi, tinha uma moa, né, na série, com os dread cabuloso. Ah, eu não lembro, cara, porque eu também assisti, tipo, um episódio e não gostei, assim, mas o filme eu achei do caralho, sabe? Cara, procurem esse filme pra baixar, digo, pra alocar, cara, sério mesmo, cara, o filme, porque tem um filme que é o piloto da série, que tem o MacGyver, não é esse com o MacGyver. É o com Kurt Russell. O filme com o MacGyver dura 5 segundos, né? Fez uma máquina do tempo com um chiclete e uma caixa de fósforo. A ideia do filme é bem legal, cara. Os caras encontram numa escavação no Egito um anel enorme de metal, que na verdade é um portal pro outro lado do universo, pro planeta do outro lado do universo. E naquele planeta do outro lado do universo é de onde veio os deuses egípcios, que na verdade são alienígenas, que usam uns capacetes que é igual aos rostos que os egípcios desenhavam, assim. Tipo assim, eles desenhavam, por exemplo, o cara com uma cabeça de gavião, por exemplo, é porque o capacete do cara é num formato de um gavião mesmo, sabe? De que ano que é esse filme? 94. Nossa, deve ser uma alegoria foda. Ah, mas é que esse, como eu disse, eu sou suspeito pra falar, eu não assisti depois de adulto e quando eu assisti eu achei sensacional, assim. Né? A nave deles é uma pirâmide, assim, é muito foda. Regra dos 15 anos, Rafael. Eu tô com medo de assistir de novo, sabe? não assiste, cara. Essa série foi responsável por acabar com uma das maiores lendas urbanas, né? Que falavam que o MacGyver tinha parado de fazer o seriado porque tinha se acidentado, que ele não aceitava dublê e tinha ficado paraplégico. Vocês ouviram essa lenda urbana? Não lembro. Não. Cara, aqui no Rio o pessoal falava muito isso. Ah, não, o seriado do MacGyver acabou porque o cara ficou paraplégico. Olha aí, lendas cariocas. É, na época que não tinha internet, né? Um filho da puta inventava e todo mundo caía na trollagem. Depois de muito tempo, quando apareceu ele no Stargate, todo mundo assim, porra, olha o cara andando aí. Feito milagre. Foda. Os deuses astronautas, cara, consertaram ele. O Stargate, ele teve várias séries, na verdade. Essa aí com o MacGyver foi a primeira série, mas teve outras. A última vez que eu vi falar, a última coisa que eu assisti Stargate foi Stargate Atlantis, que era mostrando o que aconteceu com a civilização Atlântida, que era também, utilizavam os portais Stargate. É, esse aí que tem uma moa toscão. Esse é mais recente, né, Marcelo? Assim, é o último, o penúltimo, né? Se é o último, eu não sei. Eu sei que é um bem mais recente, assim. Acho que foi o último que eu assisti, mas isso faz uns 5, 6 anos. Não, mas depois do Atlantis não teve mais nada, não. Foi o último, assim, da série Stargate até o momento. O Mamor enterrou a série. Cientistas perguntam-se, em quantas estrelas pode existir vida? Por isso que no podcast que a gente fez sobre a Marvel Filmes, mais especificamente, que eu defendia aquela ideia de que eles vieram de um outro planeta, justamente baseado nisso. Que logo no comecinho do filme mostra que eles estavam num país nórdico lá, não lembro se era Dinamarca ou Noruega. Os gigantes de gelo estavam escrotizando foda o pessoal lá e tal. E que aí eles, o Odin, o Thor e a Patotinha chegaram pra expulsar os caras, né? Pra eles parar de zoar a galera. E aí eles viram esses alienígenas chegando do céu e do espaço e tomaram eles como deuses, né? Tanto que tem, baseado na mitologia nórdica. Poderia ser uma outra dimensão e tal, mas que ficou meio claro que era um de outro planeta. É, na verdade, o que eles dizem é o seguinte, era de outro lugar, né? Tipo, se não era da Terra. Eles não dizem onde ficava esse outro lugar. Podia ser uma outra dimensão. Eu, por exemplo, também entendi que era um outro planeta. Mas o que o Moura, por exemplo, estava falando naquela vez, não era defendendo se era ou não era. Era comentando o fato de que o Kenneth Branagh foi inteligente de não dizer isso. Ele simplesmente não disse. Tipo assim, tu pensa o que tu quiser, sabe? É, o Thor, quando tá lá com a Jane Foster, ele só faz falar que existem novos reinos, que o deles é um deles e Midgard é outro. E pronto, assim, não tem uma explicação, né? Ele não tenta colocar essa explicação de que é um planeta ou é uma dimensão paralela, uma realidade paralela, o que for. Procuraram botar de uma forma sutil, né? Como a gente falou no outro podcast, né? Sei lá, vai saber o que os caras fazem, né? Nessa civilização, o que eles já desenvolveram e tal. A ponto que, como até o Rafael falou num post dele recente, vamos linkar aí também, vai parecer magia aos olhos de quem não entende aquela tecnologia, né? Então, realmente fica difícil de você decifrar. Um outro filme que aborda principalmente essa parte da influência de algo alienígena na evolução do homem é o 2001, Odisseia no Espaço, né? Que mostra a questão dos monólitos lá influenciando, criando visões e tal, e acelerando as descobertas, né, do ser humano, né? É, o que tem no 2001 é exatamente isso, o monólito, sei lá como se pronuncia, pela lógica do filme, ele aparece quando, pra dar um salto exatamente na evolução dos locais, né, em momentos chaves da história. Então no filme ele aparece em 3 vezes. Ele aparece na época dos macacos, que é quando eles descobrem... Aquela introdução clássica, né, que o cara joga lá o... É, que ele joga os ossinhos, que é quando eles descobrem a utilização dos ossos como arma, né, a evolução. O diretor lá, o Stanley Kubrick, faz o conhecido como o maior elipse do cinema, né, que é que passa milhões de anos numa única cena, numa virada de cena. E depois ele aparece na Lua, se eu não me engano, e depois em Júpiter. Acho que são os 3 pontos. Na Lua, um grupo de astronautas se encontram e lá eles têm uma indicação como tipo de mapa para ir para Júpiter. Porque lá em Júpiter teria mais informações. Eles vão fazer uma missão pra Júpiter. E quando chega em Júpiter, é que tem toda uma viagem psicológica, psicodélica lá no filme. Pra quem assistiu, que eu assisti uma vez ou outra, perdidas. Não entendi muito bem, só entendi vendo algumas coisas na internet. Mas o filme é bem interessante pra isso mesmo. Ele fala bem essa questão de interferência dos alienígenas na história humana. Uma outra obra que eu lembrei agora, que fala também um pouco isso, que dessa coisa de que deuses estiveram na Terra. Foi o Batman, o Livro dos Mortos, foi uma minissérie que saiu, agora não lembro o ano. Esse é sensacional. Duas edições, que eram exatamente quando o Bruce Wayne e uma equipe de escavação descobre a existência de um deus morcego, né? Na civilização egípcia. E aí ele faz duas histórias, né? Uma história no presente e história no passado, mostrando exatamente esses deuses morcegos e os outros deuses. Aí mostra exatamente isso. A imagem que os egípcios fizeram dos deuses eram, na verdade, armaduras que os deuses usavam, né? Que eles não podiam, não tinham como estar no mesmo ambiente terrestre. Eles tinham que usar armaduras, então eles usavam armaduras que lembravam animais. Então chega um momento da história lá que eles têm que ir embora, que é quando os deuses deixaram a Terra e deixaram só a pirâmide com tecnologias e afins pra a humanidade se evoluir, pra depois um dia voltar. E é muito boa essa história, assim. São duas, uma minissérie curtinha, mas muito boa. Ela é escrita pelo Doug Moint, não sei como é que é o sobrenome dele, que era um escritor do Batman, das revistas do Batman na época. Só que ele, além disso, ele também é escritor de coisas de teoria de conspiração e coisas assim. Então ele escreveu livros sobre essa questão de teoria dos deuses astronautas. Ele colocou todas, ou pelo menos tudo que ele pôde colocar sobre a teoria dos deuses astronautas, ele colocou nessa minissérie. Então quem puder, quem gosta dessa teoria e tal, quer um pouco mais de informação e tal, não conhece tanto, procura essa minissérie aí que o Marcelo falou, Batman, o Livro dos Mortos. Cara, ela explica tudo. Todas essas coisas que a gente falou aqui, algumas de outras formas, mas mais ou menos assim, tudo que ele explica, explica também a questão do alinhamento, que as 3 pirâmides principais egípcias, elas estão alinhadas exatamente da mesma forma que o alinhamento da constelação de Órion, que os egípcios chamavam de constelação de Osíris, que era supostamente a morada dos deuses, né? E várias outras coisas, assim, bem interessantes, cara. É interessante. Vale a pena. Ou seja, mais uma vez, o podcast Vareva, perto do seu final, ele fala pra você que você teria encontrado tudo que a gente falou aqui de forma muito mais interessante em outro lugar. Exato, cara. Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Vale lembrar só rapidinho duas coisas. Uma, o Arquivo X, né? Uma das bases da mitologia do Arquivo X, dando um spoiler aqui, apesar de que, né, a série acabou há mais de 10 anos atrás. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso existe de verdade. Um meteoro que veio de Marte e que nos anos 90 se tinha anunciado que esse meteoro ele continha registro de vida lá de Marte. Logo depois aquilo foi descartado. Hoje em dia essa história foi retomada e ainda existe uma controvérsia de se aquilo que tem lá é mesmo sinais de bactérias de Marte ou se na verdade não é nada. A história do Arquivo X é que o óleo negro, que é um líquido alienígena, um petróleo alienígena, veio nesse meteoro de Marte e ele se misturou, no caso, com a vida que estava aqui e gerou o ser humano. Então, tipo, nós teríamos o DNA meio alienígena, vamos dizer assim. Tem várias mitologias antigas que, a maioria delas, né, que tratam de divindades, elas tratam também de semideuses, como os deuses pegaram a mulher mais bonita lá da vila e... Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego... Essas coisas do tipo, né? E os híbridos, né? Eles não chamam de híbridos, mas a maioria das culturas tem. Um que ninguém ia lembrar, e com certeza os fãs vão chiar eu falar isso, mas uma série de filmes que indiretamente tem a ver com os astronautas é Star Wars. Por quê? Me fala, Rafael, por favor. Eu preciso saber disso. Todo filme do Star Wars começa do mesmo jeito, dizendo, ó, muito, muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Ou seja, nós temos eras no passado... Um outro planeta, onde os caras têm guardadas as devidas proporções, o mesmo estilo de tecnologia que a gente tem, são iguais a nós, basicamente a mesma linguagem, pra todos os efeitos somos nós. Quer dizer que a gente tá aqui hoje por causa do Star Wars, cara? Eu não sei se abordaram isso, né? Que eles chamam de universo estendido, eu não sei se eles chegaram a abordar isso aí, mas que é uma coisa interessante de se pensar. Eu duvido, cara, eu duvido. Isso daí é uma correlação que eu acho que o pessoal fez depois, eu duvido que o George Lucas pensou nisso. Ele deve fugir desse tipo de correlação de tudo que é jeito, né, cara? Eu não entendi. Hein? O que foi, Moura? Você tá dormindo. Eu disse que eu não entendi a relação de Star Wars, mas aí, toca aqui, depois eu entendo mesmo. Então você tá querendo dizer que nós podemos, que Jesus pode ter sido um Jedi? Que a força do Senhor esteja com você, irmão. Ué, mas eu falo, que a força esteja convosco, ela está no meio de nós. Cientistas perguntam-se, em quantas estrelas pode existir vida? Mas tinha um seriado chamado Battlestar Galactica, cara, que também tinha mais ou menos essa premissa. E o final, que também não é spoiler, porque o seriado já acabou, vai por uma porrada de anos, é exatamente, tipo, essa nave que até então você tinha impressão, você não sabia se eram terráqueos do futuro ou se era uma raça alienígena, eles chegando na Terra, tipo, milhões de anos do passado, tá ligado? Tipo, e colonizando a Terra, então a gente, né, teria nascido desse povo que até então a gente tinha a impressão que eram os humanos do futuro. Isso me lembrou o Guia do Mochileiro das Galáxias, que no Guia do Mochileiro das Galáxias a humanidade mesmo, na verdade, surgiu de uma civilização de funcionários inúteis num outro planeta, que era tipo advogados, cara de marketing, publicitário, e os caras quiseram se livrar deles do planeta lá, e colocaram tudo eles numa nave, dizendo assim, ó, vocês vão na frente porque o trabalho de vocês é mais importante, e na verdade e inventaram uma história de que o planeta estava em extinção e explodir, coisa assim, mas é porra nenhuma, pra pegar e mandar tudo eles numa nave e exilar, né? E aí essa nave acabou caindo na Terra, milhões de anos do passado, e supostamente iria dar origem depois ao ser humano. Tipo, a gente seria fruto dos alienígenas mais inúteis de um outro. Ah, isso explica muita coisa. Isso faz todo sentido. É, tem uma série que também fala sobre essa questão de uma raça alienígena que veio à Terra antes e deixou várias coisas espalhadas para poder auxiliar a Terra na evolução, que é Smallville. Os kryptonianos, o Jor-El, ele vem até a Terra anos antes, até Smallville, nos anos 60 até, e deixa um monte de coisa e tecnologia espalhada pelo mundo inteiro. Ai, Marcelo, pelo amor de Deus. Cara, tinha até me esquecido desse detalhe, mas tem também pintura, né? Não tem? Pintura na caverna, que mostrava a batalha do Clark com o Lex. O Jor-El fazia pintura com peça. É, tipo isso. Já sabendo o que ia acontecer com o filho dele. Aquela alusão a Jesus e não sei o quê. Eu acho uma ideia interessante. Pegar e dizer que, por exemplo, assim, ó, não é um super-homem que é parecido com a gente. É nós que somos parecidos com os kryptonianos, porque, na verdade, nós somos descendentes dos kryptonianos. Eu acharia isso um plot sensacional. É o final da Foice e o Martelo, aquele que, na verdade, o Superman não vem de Krypton, né? Ele é do futuro. Ele é do futuro e vem pra cá, né? Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, seria, tipo assim, os kryptonianos são de outro planeta, só que os kryptonianos colonizaram a Terra e nós somos descendentes deles, por exemplo. Mas a gente não avô. Porque a gente vive num sol amarelo, eles. Então. Não. Ah, mas enfim, a gente pode. Tipo assim, o DNA deles se misturou com o DNA das criaturas daqui. O que acontece? Isso daí é pra explicar, né? A situação bizarra da coincidência de ter um alien na Terra que é igualzinho o ser humano normal. Né? Mas quase todos os aliens das histórias de quadrinhos são iguais. É, mas o Superman é o primeiro, né, cara? É o primeiro. É. O mais legal é saber que o corpo do Superman funciona basicamente como de uma planta, porque ele realiza fotossíntese para ter energia, só que ele se parece com um animal, né? Essa é a coisa mais cientificamente mais inviável. Era pra ele ser verde, então? Tipo John Jones? Não necessariamente verde, mas ele não poderia, ele não deveria ter uma fisiologia que lembrasse uma fisiologia animal. Ele teria que ter uma fisiologia que lembrasse mais um vegetal, por exemplo. Absorve luz solar e converte em energia, né? É, ele realiza fotossíntese. Nós temos que fazer uma hora um podcast sobre ciência dos super-heróis, cara. Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Bom, então só pra fechar aí toda essa polêmica, Rafael falou algumas vezes aí durante o podcast sobre como que ele não acredita nisso, que a ciência tem explicação diferente para essas coisas misteriosas, algumas das coisas misteriosas que a gente falou aqui, como o fato de culturas de locais diferentes terem visões semelhantes sobre algumas coisas. Então, Rafael, elucide a visão mais comum na comunidade científica aí, pelo menos por alto pro pessoal. Como que eles explicam essas coisas? Esse negócio de dizer que as culturas compartilham coisas que eles nunca pensariam. Ah, todos eles olharem pro céu, por exemplo, a gente já falou, né? Que é negócio de, o céu é mais, chama mais atenção e tal. Pegar, por exemplo, mas, tipo, por que que duas culturas que nunca se encontraram, por que que eles iam ter a ideia de construir um monumento em forma de pirâmide? Pô, porque pra começar, cara, o monumento em forma de pirâmide é o mais óbvio de se fazer um monumento que não caia. Se tu fizer um monumento quadrado ou retangular, ele pode cair com o vento. Se ele for em formato de uma pirâmide, é muito mais difícil que uma tempestade, que um vendaval derrube isso, por causa que a base é muito maior do que a parte de cima. Tanto é que o Coliseu é redondo e tá do jeito que tá, né? Pois é. Então, tipo, tem umas coisas que em termos técnicos são óbvias. Claro, existem outras questões. Por exemplo, não é porque em termos de forma ela seja uma forma mais simples, é que criar, fazer uma pirâmide seja tarefa fácil. Seja fácil. Né? Na verdade, é uma coisa bem, bem complicada de se fazer. Mas se tu quer um monumento que dure, esses monumentos maias, astecas, incas, egípcios, eles foram feitos pra durar. Foram feitos de caso pensado. Não importa o motivo, não importa se era pra ser túmulo. Antigamente as coisas eram feitas pra durar, né? Que nem hoje, né, cara? Plástico, vagabundo. Então eles fizeram assim, ó, cara, isso aqui é pra durar 10 mil anos. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer no formato de pirâmide. Olha, o conceito de engenharia da época é fenomenal. Aí é que tá, cara. O que muitas pessoas não entendem é que, assim, cara, a grande maioria das coisas que a gente faz hoje são coisas que eram feitas há 5 mil anos atrás. Que ou foram redescobertas, ou se continua fazendo a mesma coisa, entendeu? Você acha, por exemplo, Rafael, que o pessoal subestima a capacidade do pessoal das civilizações antigas em alguns conceitos que hoje o pessoal extrapola esses conceitos e leva pra um lado muito complexo, mas que a base do conceito em si não é tão complexa ainda, e é claro que o cara podia ter pensado isso naquela época, é isso? Sim, também. E eu acho que subestimam nesse sentido, eu acho que subestimam também no sentido de achar que eles não poderiam ter conhecimentos que hoje a gente tem. Por exemplo, os maias, vocês sabem que eles faziam cálculos com número de até 15 dígitos. A gente só começou a fazer cálculo, a nossa cidade moderna, vamos dizer assim, começou a fazer cálculo com número de até 15 dígitos quando a gente criou o computador. A própria calculadora só tinha 8, se não me engano, 8 ou 10. Todo mundo diz, ah, mas eles só com o computador a gente conseguiu ter calcular números com 15 dígitos pra mais. Ah, então eles só podem ter tido ajuda alienígena. Em primeiro lugar, na verdade isso não prova que eles tiveram ajuda de alienígena, só prova que a gente é burro. Em segundo lugar, eles não faziam mais nada. Tipo, os egípcios, por exemplo, observar o espaço era a vida deles, cara. Tipo, eles não guerreavam, pra vocês terem uma ideia. A gente até falou sobre isso no podcast de mitologia. Os caras não queriam guerrear, eles não queriam por N motivos. Um deles era que tinha a ver com os deuses, mas um deles é que o pessoal não se interessava em guerrear porque guerra era uma coisa que não era valorizada no Egito. Tanto que eles perderam pros persas quando eles entraram lá, invadiram lá, porque eles não tinham cavalo, porque eles não conheciam cavalo. Não existia lá, né? O sagrado da civilização egípcia era conhecer. E a principal coisa que eles gostavam de conhecer era o céu, era as estrelas. Então tem várias coisas que são impressionantes, que eles mapeavam o céu. Eles conheciam, por exemplo, os sistemas binários. Sistemas binários são duas estrelas que elas são, entre aspas, irmãs, assim, né? Elas ficam perto umas das outras, circulando uma em volta da outra, assim. Pô, eles conheciam estrelas que eram sistemas binários, cara. Mas por quê? Porque eles tinham tempo de fazer isso, né? O foco deles não era trabalhar em firma de segunda a sexta, apertando um botão durante 8 horas por dia. Quer dizer que conforme a humanidade evolui, vai ficando mais burra, né? Isso explica bastante coisa sobre essa geração de hoje. Depende, cara. Isso é uma civilização. Algumas civilizações tinham esse tipo de orientação. Daqui a uns 5 mil anos, os caras vão estar se perguntando como que a gente fazia cálculo com 2 dígitos, né? O problema é que a gente veio das burras. Cara, tem uma palestra que eu assisti de um astrofísico que ele fala uma coisa muito interessante, cara, que ele fala que daqui a muito tempo, assim, daqui a bilhões de anos, assim, porque o universo está se expandindo, né? É comprovado cientificamente hoje que o universo está se expandindo. E é engraçado que ele falou assim, que daqui a alguns bilhões de anos, as galáxias, elas vão estar tão longe umas das outras, nós aqui, mesmo que a gente tenha uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tem hoje, elas vão estar tão longe que a gente dificilmente vai conseguir alcançar elas, a gente vai conseguir visualizar elas. Então a gente vai olhar com os nossos instrumentos pro céu e a gente vai ver tudo escuro, como se não tivesse nada. Colocou uma coisa muito interessante. Agora imagina esses caras não tendo, por exemplo, o conhecimento que a gente tem hoje. Por N motivos, talvez essas descobertas que a gente teve hoje de alguma maneira foram enterradas, não ficaram sendo conhecidas para essa geração muito além do né, no futuro. O que eles vão achar? Ah, o universo não tem nada. Só existe a gente, só existe o nosso planeta, não tem mais nada no universo. Porque tá muito longe pra gente ver. Então até que ponto a gente pode dizer que a gente sabe hoje em dia mais do que se sabia antigamente? Daqui a pouco a civilização egípcia sabia muito mais do que nós, mas aquele conhecimento deles não chegou até nós. A Terra estava 100%, assim, não tinha poluição, não tinha nada, né? Então, não tinha interferência do homem ali, então eles tinham uma visão muito mais clara das coisas. Tem muita coisa que foi compilada na Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, né? Então esse que é o problema, realmente teve um monte de coisa que talvez se tinha na Biblioteca de Alexandria, talvez eram coisas que hoje em dia a gente não precisaria ter que redescobrir. Filha da puta, podia ter salvo no pendrive, porra! Você não saca de informática, não manja de software, você não é internauta, não manja do querer. O Nikola Tesla, por exemplo, que é um cara que gosto muito putinha, dele, sou um grande admirador. Putinha paga do Tesla. Eu sou um Nikola Tesla Net. É, cuequinha de Tesla, né? Há 100, mais de 100 anos atrás, porque isso foi em 1910, 1920, ele desenvolveu uma técnica de transmissão de eletricidade sem fio, só que ele não conseguiu financiar. Ele fez uns testes, funcionou, só que tipo ninguém quis comprar por várias coisas que aconteceram, não vou entrar aqui em detalhes. Se perdeu essa tecnologia. Nunca mais se soube disso. E por muito tempo se começou a achar que, não, isso era a viagem dele e tal. Começou inclusive a se esquecer de que tinha sido registrado o teste em que ele tinha realmente conseguido ligar várias lâmpadas via wireless a metros, e eu acho que até 500 ou 700 metros de distância. Em 2010, o MIT, o MIT, anunciou que desenvolveu uma forma de transmitir eletricidade sem fio. Só que assim, a gente não sabe se é a mesma forma que o Tesla. Mas independente disso, tipo, a gente tá tendo um pouco tempo, historicamente falando, em 100 anos, pouco mais de 100 anos, a gente teve que reinventar uma tecnologia que já tinha sido criada. Então vai saber o que que outras civilizações descobriram, mas que por N motivos esse conhecimento se perdeu, e a gente teve que reinventar e teve que descobrir de novo, ou vai ter que descobrir de novo. Nunca se sabe, né? Cientistas perguntam se em quantas estrelas pode existir vida? Então, considerações finais e uma pergunta pra quem não tiver consideração. Zenon, eram os deuses astronautas? Ah, era porra nenhuma. Marcelo? Não, acho que eram mais surfistas, né? Puta merda. Surfistas prateadas, meu Deus. Tá pensando que em algum momento alguém ia dizer, ah, astronauta o caralho, são dois viados. Moura, eram astronautas ou não eram? Oi, sou eu, Geninho. Vocês descobriram onde estava escondido no podcast de hoje? Essa boa. Dá 100 reais. Não, você não pode usar. Rafael, considerações finais. Você que é o único que tem algo de útil pra falar sobre esse tema. Cara, eu recomendo todos os filmes e HQs que a gente sugeriu aí, em especial o Quarto Mundo do Jack Kirby, que eu acho que o pessoal só vai conseguir encontrar na internet, infelizmente. Eu não sei se tem algum encadernado do Quarto Mundo, que eu acho que não tem aqui no Brasil. E aquela série, tem uma série nova, recente agora, que o History Channel tá passando, que é Ancient Aliens, que eu não sei se eles traduziram pro português. Fala sobre isso, é cheio de cagação de regra, assim, mas vale muito por mostrar, tipo assim, os locais, por mostrar as pinturas, as esculturas. Então, tipo, em termos de conteúdo, tem bastante coisa legal em termos arqueológicos que mostra. Então vale a pena. E essa série, não tô ganhando nada pra isso, mas hoje eu descobri que ela tem no Netflix. Dá pra assinar de grátis por pelo menos um mêsinho aí. E acho que são só 6 episódios. É só isso mesmo, Rafael? É a primeira temporada, sim. Já tá, acho que na terceira temporada. Ah, então só vou ver a primeira que eu vou ver. Deixa eu mandar um recado pro pessoal do Netflix aqui, que eles estão mandando e-mail falando que houve um problema com reconhecimento do meu cartão. Não houve. Meu nome tá sujo, tá? Todos os cartões estão bloqueados. Só usei o número pra ficar de grátis 15 dias só. 15? Você é burro, porque são 30, porra. São 30, mas eu não usei nem 5 dias. Eu recomendo o filme que eu ainda nem vi, que é Prometheus, que vai estrear nos cinemas no começo do mês que vem, se eu não me engano. E que eu tô bastante interessado em ver esse, que vai ser um filmaço, que é a volta do Ridley Scott dizendo que é foda e que vai botar pra fuder e todo mundo pra trás, que o papo vai comer agora. Bom, alguém tem algo mais a declarar? Busquem conhecimento. Whatever! Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. É isso aí, senhores. Estamos aqui ainda. Estamos aqui. Deus não mandou um raio em nossas cabeças. E estamos aqui no momento Areva, que é o Freud. Está de volta aqui, senhor Zenon. Vai, Timão. Senhor Marcelo. Opa, estamos aí. O Geninho! O Geninho está de volta. Oi, eu sou o Geninho. Deixa eu ajeitar o cabelinho. É o Geninho ou o Marcelinho? Você misturou tudo. Ah, não sei. Tô com uma tripla personalidade agora. É o Genelinho. Ei, Genelinho. Oi, você me encontrou? Eu tava ali atrás arrumando o cabelinho. E o senhor Duende Amarelo se junta ao time. Vai, Corinthians. Comentários do podcast de cantadas, que fez um sucesso incrível. Pô, todo mundo comentando aí que pegou mulherada usando as cantadas toscas do Areva, rapaz. Que é isso? Uh-huh. Antes eu queria começar destacando duas cantadas que não foram faladas durante o podcast, que é uma que eu já ouvi, que é assim, que eu já ouvi alguém falando, que é... já mandaram pra ti essa. Um amigo, né? Me chama de lá e faz minha espada crescer, sua linda. Puta que... Quem que falou isso pra ti, Zé? Não foi pra mim, né? Tem uma outra que é assim: e aí, gata, eu não sou Bob Esponja, mas tô louco pra conhecer sua fenda do biquíni. Que classe, velho. Olha aí, pessoal, mais dicas aí pra vocês catarem a mulherada usando essas grandes... Olha, as mulheres vão ficar apaixonadas se você falar isso, que não é o Bob Esponja. E se a mina topar a hora que vocês estiverem indo pro motel, você vai dizendo: estou pronto, estou pronto, estou pronto. Lamentável, lamentável. Tem um comentário do Jadson Damen, que ele falou assim: repararam que vocês cortaram quando o Romanik ia falar como abortar? Que bom que você entendeu a piada, Jadson. Exatamente isso. Rodrigo P. Freire, ele fala: aí, galera, esse final de semana fui pra balada e apliquei a maioria das cantadas que vocês falaram, e mais da metade deu certo. Pegou geral, né, cara? Pô, a gente falou o quê? Umas 20 no mínimo? Mais de 20, né, cara? Foi 20, metade deu certo, tá ótimo. Vamos fazer uma conta de padaria aqui agora, que a gente tenha falado 30. Ele aplicou a maioria. Se ele aplicou a maioria, ele usou pelo menos 16. Mais da metade deu certo, ou seja, catou 9 mulheres. Ele tava no baile funk. Ele falou 25 cantadas pra mesma mina. O Sir Vini X também, ele falou aqui: porra, não sei onde o Rafael está saindo por aqui, mas a coisa tá feia, hein? Aí, falando em coisa feia, eu fui a uma festa em outra cidade para testar as cantadas varevianas e saiu melhor do que o esperado. PS, gostaria de agradecer ao Balbi. Sim, amigos, a da água. Um beijo no coração, seu lindo. Olha só, ele disse falando em coisa feia, então você calcula o naipe das minas que ele pegou nessa palavra. E um tal de gato a jato, olha só, rapaz, um cara com um bigodinho ridículo. E o codinome O Gato a Jato falou que usou a da água com a minha namorada e ela curtiu. Tá bom, né? Mas quem será esse cara aí? É o Fred Mercury indiano, né? Que tem mania de usar cantada com a namorada que ele já conquistou. Ainda querer que a pessoa use com a esposa também. Porra, Romanik. Tem o comentário do Henver, que ele fala assim: não reclamem dos poucos, entre aspas, leitores. Pra ouvintes que a gente tava se referindo, mas enfim. Afinal, o MDM tem um porte em números de leitores ao nível do MRG Rapadura Cast e, digamos, um pouco mais da metade do Jovem Nerd. E não consegue ganhar dinheiro. Pois é, não, mas a gente vive reclamando entre aspas, mas até que pro nosso podcast a gente tem um número bacana de leitores e ouvintes, né? Quem reclama que não ganha dinheiro com isso é o Z, que é desempregado. É outra fonte de renda, quer ganhar dinheiro falando merda no podcast. É, esse negócio de não conseguir ganhar dinheiro é verdade, que a gente nunca tentou também, né, cara? Acho que a gente precisa tentar, né? Quem sabe consegue, né? Sabe, né, cara? Pô, a gente não... tá vendendo artesanato aqui pelo podcast. É, o máximo que a gente fez foi tentar vender umas camisetas michuruca aí que um tal de Moura fez. E pô, só não isso. Deu certo. A gente inclusive já perdeu estampa, né? Que a gente tentou fazer e o nego foi lá na frente e fez primeiro. Verdade. Pois é. Isso também. Tem um comentário da Mari Gaspareto: a melhor é a cantar. A melhor. Caramba, meu! Você escreve muito mal, cara! Não, mentira. Ela escreveu assim: a melhor é a cantada é a do meu amor Creed. Não. Ela falou cantanda. Eu sou o Tony Stark e você é a minha armadura, porque quando eu entro em você, eu viro um herói. Olha aí. E o Creed Kleber, uepa! Quando não, é se. Mas isso não foi uma cantada, ou foi? Pra quem não sabe, o Creed, ele é o nosso ouvinte homoafetivo. Se fosse uns 2 anos atrás, a gente ia falar que é o nosso ouvinte viado, mas hoje em dia cabe processo, então a gente não fala mais. E só que ele tem uma heterossexualidade enrustida nele. Não, ele é um hétero não assumido, cara. Então, e a Mari Gaspareto tá tentando não tirar ele do armário, que ele já saiu. Ele tá tentando colocar ele dentro do armário de novo. Lembra aquele quadro da TV Pirata, que o cara era negro e virava pra família dele? Falei assim: pai, só tinha negro na família. Pai, eu sou preto. Não, meu filho, não, pelo amor de Deus, não é isso, você não pode falar isso e tal. Na família do Creed deve ser a mesma coisa. Ele chegou pros pais um dia e vai falar assim: pai, eu sou homem. Não, meu filho, não. Então vamos lá, Duende. Então, cara, eu ia falar uns 13, o Zé falou todos os que eu ia falar. Deixa eu ler aqui então a réplica. O Emmanuel Omano, ele não gostou muito que o Marcelinho leu o comentário dele aqui, então o Marcelinho vai ler a réplica aqui então. Olha só, quando eu escrevo, deixa eu ajeitar o cabelinho. Quando eu escrevo propositalmente, de forma errônea, o indivíduo surge com infectivas jocosas da minha pessoa. É um bitre e sacripanta. Indubitavelmente, doravante, apenas não colaboro com o Areva por ser o redator de outros dois sítios e de uma entrevista regional. Para minha consternação, sem mais, dois pontos, PM em maiúsculo. É, que é pra ser um sorrisinho. É sorrisinho, assim, tipo, é redator de dois sítios, cara. Eu nem sabia que sítio tinha redator, cara. Escrevendo que a vaca fala. Ai, que bosta. Eu esqueci como é que imita o Marcelinho. A gente notou. O Pedro Velho fala uma cantada infalível. Que você chega na garota e diz: inspirado em você, eu cavei. Cavei, cavei, cavei, cavei. Pode não ser bonito, mas é profundo. Pedro Velho do céu, onde você vai chegar com isso, meu filho? No fundo do poço. Vai cavar, enfiar a cabeça lá dentro, depois do fora. Mas o Freud falou do amigo dele que zoou a... Como que era, Freud? Que o cara, a menina ficou se achando e ele... Que coisinha feia. Tem outro também que a garota, a menina passa, você olha assim: nossa, caiu do céu, hein? Cocô de pomba. Caiu do céu, você caiu do céu, hein? Caiu de cara no chão. E aí, caiu do céu? Por quê? Não sei lá, desequilibrou da vassoura. O James, amigo meu, fazia uma péssima, né, cara? Mandando na janela do carro, assim, olhar pras meninas e fazia assim: monstro! Era a cara do James, você imagina, até fazer aquele piquinho generoso dele. Meu, aquela pessoa leve, sutil e pequena que é o James. A menina virava, olhava pra ele: irmão! Tem mais um do Michel Lisboa aqui, que ele fala assim: vocês se superaram dessa vez, nunca ri tanto na minha vida, foi épico. Valeu, meu arsenal está completo agora. Minha nossa, o que a gente tá fazendo com os ouvintes, velho? Arsenal é merda, né? Tô com medo de quem vai ser o alvo desse arsenal, cara. Vocês lembram no South Park, tinha um joguinho do Nintendo 64, que a arma dos caras era tipo merda de vaca, pegava uma bola assim, mijava na bola e jogava nos outros. Esse aí é o arsenal dele, cara, é equivalente. Olha, tem um tal de Vini oficial aqui, que também que é péssimo, mas vou ter que ler porque tá no nível. Mina, tô igual melancia quente, louco pra te fazer mal, sua linda. Tem uma do Duende Amarelo aqui que diz assim: tô ouvindo os podcasts, Moura. Eu tô. Vou conversar com o senhor Duende. Entre parênteses, é a Pim. Seu bicho comeu na casa do Pinoca, né? Cara, isso foi um comentário do post sobre os Vingadores, né, cara? Que eu falei que eu perdi a legenda, que eu fico olhando pra bunda da viúva. E da segunda vez que a gente foi assistir o filme, tipo, não tinha legenda na parte do close da bunda da viúva. Aí ela olhou pra minha cara e falou: cadê a legenda? Falei: então, ali, ó. Se saiu bem, né? Tu comentou lá, da hora, nem levei tapa. É. E sobre isso o Beetlejuice comentou lá: vixe, deu merda, a Pinja até se apropriou da conta do Duende. Que ela comentou usando teu login, né? É, você tava aberto aqui, que deixa pra fazer volume, não. De acesso, né? Moura! Ah, eu quero mais ler mais nada, não. Você já leu tudo que tinha de interessante aqui, aí o resto é podcast épico e coisas do tipo. Porque você não dá valor pros ouvintes que falam não, que o podcast foi épico, é isso? Tudo, o maior valor. A partir do momento que eles começarem a depositar dinheiro na minha conta toda vez que eles acharem épico, eu vou dar valor. Tô mercenário pra caralho, né, velho? É, Marcelo. É, eu vou ler aqui dois comentários já, só porque os outros que eu tinha lido, destacado, os eletores no início. Ah, vocês vão te catar, porque, ó, eu li 5 comentários, tinha outros 45 pra vocês lerem. Ele deixa os que podcast legal. Eu vou ler um do Gordinho do Mal, que ele bota: caramba, já tô cansado de baixar o botão do download ao invés de podcast. Puta merda. Caraca, velho, o cara vai baixar o podcast, baixa o botão do download. Não vou rir dele, que também faço isso. Mas, Bula, vocês têm que clicar. Tá escrito lá. Você clica na imagem com o botão direito do mouse. Salvar link como? Não é salvar imagem como? Porra, se eu botar em salvar imagem, vai salvar o botão, porra. Aí eu vou ler agora do Luiz Modeste, que ele falou que a trilha sonora desse podcast tá simplesmente fodástica. E realmente, essa eu caprichei, porque eu tava pensando o que é que vai ter de trilha pra cantada, cara. Só me veio brega e todas aquelas tosqueiras de Reginaldo Rossi pra lá, velho. Quem que será aquilo ali? Sabe o que seria legal? Se aparecesse agora um ouvinte e falasse assim: porra, parabéns pro Zenão pela edição. Não, cara, mas a trilha foi demais, cara. Teve até o rei Roberto Carlos, cara. Como é que vocês podem... Não, que brega o quê, cara? Alto nível. Clássico do romântico nacional. Faltou Jane Duboc. Faltou o Rich Coates, hein? Não, eu tô viciado no Globo de Ouro que tá passando no Vivo agora. Tô escutando só Jane Duboc, Rosana, Wando, Wagner. Que maravilha. Zica nas sombras. Kátia, né? Kátia cega, velho. Não tá sendo fácil. Cara, não tá sendo fácil, não, cara. Eu fico com essa música na cabeça. Toda vez que fala isso. Eu achei muito genial, cara. Porque a Kátia cega cantando, ela vai cantando e ela vai quebrando a perninha pros lados, assim, tá ligado? Isso tá sendo fácil. Cara, essa música é um. Cara, eu sempre que eu ouço essa música, eu fico com essa porra na cabeça, cara. Tem que ouvir o Giga Pudim pra me livrar disso. O Guilherme Balbi falou, da hora demais, véi. O Guilherme confessou pra gente que ele usou uma das cantadas que ele aprendeu no podcast também e se deu bem. Foi justamente a cantada do Rafael que o Rafael nunca usou. Foi aquela de, você sabe se eu já veio, se você veio sempre aqui? O Guilherme disse que usou isso, funcionou, cara. Como ele desenrolou esse raio dessa conversa, eu não sei, cara, eu gostaria muito de saber. Ele deve ter usado isso lá na Bahia, né? Mariga Spareto falou assim, só pela entrada deu pra entender o nível desse cast de cantadas. É, aquela entrada foi fantástica. O Reaper ainda não ouviu o podcast, mas aproveitando o tema, aí ele falou uma cantada que a gente falou. Eu acho que a gente falou essa durante o podcast, né? Gata, me chama de relógio e me tiraram o meu atraso, sua linda. E aí ficou tentando chavecar a Mariga Spareto, mas não dá em nada. Não adianta, que ela já é do Creed Kleber. Ninguém tasca, ele viu primeiro e ele tá finzado. Cara, o Creed colocou aqui uma foto fantástica do Sr. Zenon, que foi colocada no Twitter pelo Gilberto Silva. Gilberto Silva soltou essa montagem lá no Facebook, zoando, né, com as meninas superpoderosas geração Z, o Restart geração Z e tal, e aí a minha revolta em usarem o meu digníssimo nome. Mas o engraçado é o seguinte, é que o Z deve fazer caras e bocas pra caralho nas fotos dele, né, porque o cara conseguiu pegar duas perfeitas. Né, cara? Eu imagino o que mais de bizarro tem nas fotos do álbum do Zenon, cara. Só que eu só imagino, que eu não vou ter coragem de olhar, não. Inclusive, essa montagem já tá lá na nossa página do Facebook, no facebook.com/whatever. Isso aí. Aproveitou e fez o jabazinho. Curte lá. O Raven comentou, em vez do cabelo ficar loiro, o nariz muda de forma. Caio César falou, salve a vaiada. Caras, parabéns. Deixaram um tema nonsense muito divertido de escutar, seus lindos. Abração. Cara, seus lindos agora vai virar um novo bordão americano, né? Um novo beijo no coração, né? Um novo beijo no coração. Beijo no coração, seus lindos. boa. E pra fechar aqui, tem mais dois rapidinhos. O Douglas Carvalho de Souza fez um péssimo comentário. Ele falou, as cantadas de pedreiros não seria sertanejo e forró? 5 segundos de silêncio pra ele. A Gabi Pesor comentou, que medo, mas engraçado. Que medo o quê? Do podcast? Ficou com medo do tema? Ô, Gabi, que isso? Não, provavelmente alguém usou alguma das cantadas dessa menina. E ela falou isso. Deve ser assustador, cara, ter um podcast pras meninas, ter um podcast com o Romenick passando seus ensinamentos de sedução e... Na verdade, as mulheres não entenderam, né? Que quando a gente colocou esse podcast também, foi um serviço público pra elas também, né? As ouvintes que do Areva já vão se precaver contra as canalices que os caras falam. Já preparam uma resposta na lata. Quando o cara vier com uma dessas ridículas, ela já ouviu antes, já tem uma resposta na ponta da língua, viu? Aliás, essa nossa ouvinte, Gabi Pesotti, não devia nem estar ouvindo o podcast Whatever. É, por quê, Zé? É uma criança, cara. A capa do Facebook dela é das witches, lá, as bruxinhas. Ih, rapaz, não. A gente tem que colocar um conteúdo indicativo. Que nada, rapaz. Não tem, nosso podcast é light. A gente nem fala palavrão. É, não. Os que tem o modéstia tem que ter um, né, proibido. Para menores de 22 anos. É. Nem 21. Para menores de 80 anos. É, só pode ouvir com 80 anos acompanhado dos pais. Chega de comentário. Ah, não, tem o Twitter aí, não é, senhor Zenon? Sim, Twitter, @areva. Temos os recadinhos aqui do Twitter do PH Penhalves, que ele fala assim, da hora esse podcast com cantadas de pedreiros. E aí depois tem, ó, do que os gays gostam. Da hora esse podcast... Peraí, é o mesmo? Peraí. Ah, entendi, seu PH. Entendi. Tá, é a mesma pessoa, acho que ele tem dois perfis. Então, PH é gay. Que medo, comentários. Né? Não, é que, porra... Você tava insistindo tanto pra ler o negócio do Twitter só pra queimar o cara, assim... Não, de verdade, eu tinha separado dois, aí depois eu vi esse, do @DQOGG. E aí depois eu vi que tinha um embaixo do outro, mas que era o mesmo. Aí agora que eu entendi. Enfim, tá bom, PH, obrigado. O Emanuel Omano, ele tá sugerindo aqui o triplo do @melhoresdomundo/whatever pra participar do MRG. Olha aí, triplo. Não, nunca fui convidado, nunca tive essa sensação. É. Tô aqui comprando bolinho, vem me falar de MRG. Mas não estou preocupado com isso, a vida segue. Tem alguns comentários aqui também no Twitter. Uma da Gabi Mouco, né, que já participou com a gente, ela queria, dizendo que queria agradecer os amigos do Areva, entre outros, pela ajuda no trabalho que ela fez na faculdade do ECAD. Ele disse que depois disponibilizava para a gente, para podermos ouvir. Que Ixi. Contribuição que nós tivemos para isso. Eu fiz uma, gravei uma mensagem lá, assim, pro ECAD. Do ECAD. Porra, era para mim ter gravado também, cara. Pois é, tá vendo só como vocês são canalhas. Pô, desculpa aí, Gabi. Eu não prometi nada. E eu tenho um comentário também aqui que o @Areva, né, postou no dia, acho que foi um dia anterior do podcast, dizendo que o podcast desse que foi de Catarse Pedreiro seria um podcast altamente inútil, né, sem nenhuma funcionalidade. Aí duas pessoas comentaram isso, né, Alessandra, @AleAAH, botou que seria uma tentativa de usar uma psicologia reversa, não foi, tanto que o Érico Soares comentou, né, vocês tinham razão quanto à utilidade do podcast, adorou o podcast com essa... Mas aí eu discordo, porque olha só, o que pode ser inútil pra um... comentários aí refutando esse comentário. Sim, que foi inútil. O que pode ser inútil pra um, pode ter utilidade pra outros, que nem o Sir Vini aí, que se deu bem pegando as barangas lá. Segundo 50 mentirosos aqui, todo mundo pegou mulher com essas cantadas. Eu tô impressionado com o número de ouvintes que vai pra balada nesse podcast. Assuntos da semana! Acabamos de um assunto incrível, né? O pessoal que, os poucos nerds que possam vir a gostar de futebol, o grande clássico do Areva é Vasco e Corinthians. Não é Vasco e Flamengo, não é Corinthians e Parmeira, é Vasco e Corinthians. Que aí fica a briga eu com o Duende e Zenon. E nós estamos gravando hoje e acabou de ter um Vasco e Corinthians disputando vaga na Libertadores, rapaz. 0-0 em São Januário, lamentável. Eu quero propor um desafio aqui. É. Assistir o jogo da semana que vem, Vasco e Corinthians, e a gente conversando pelo Skype, cara. E a gente tem que gravar essa porra dessa conversa. Eu não posso prometer, mas é uma boa. Tentaremos. É difícil não descer o meu computador pra sala, né? Complicado. Tá bom. Se rolar, rolou. É Corinthians na cabeça, velho. Corinthians na cabeça, semana que vem, na Pacaembu, quarta-feira. Foi um joguinho tenso. Tava quase entrando um Jeep 4x4 pra andar naquela porra daquele campo, né? É, choveu pra caramba esse jogo. Porra! Pois é, mas vai ter volta, rapaz. Ó, vocês não fizeram gol fora de casa, hein? Prepara que gol fora de casa vale por dois, hein? Mas você viu o pessoal falando que o Vasco fez gol em todos os jogos que disputou, tá? Porque não tinha jogado contra o poderoso Timão. É, tá. É. Foi o primeiro jogo que o Vasco não fez gol. Cara, o Corinthians joga na retranca do caralho, rapaz. Então é isso, é complicado, é mais difícil. Mas a gente vai fazer um golzinho lá. Rapaz. Fica calmo. Vocês podem fazer, a gente faz dois. Tá certo. Mas é isso, o próximo jogo é que é o decisivo, né? Então aguardem, semana que vem grandes emoções aqui no Areva. Alguém vai se fuder, né? Não tem jeito, né? Alguém vai ser zoado, né? Eu espero que seja os paulistas, meu. Mas vamos ver. Outros assuntos, senhor Moura? O senhor agora virou carioca, não é isso? Pois é, meu irmão. Sou carioca também. E esse é o assunto da semana, então. Pode ver, eu já tô começando a virar um amálgama, cara, de sotaques, velho. Uhum. E é São Paulo aí, o cara se muda, porque eu já tô pegando os esquemas de como é que fala carioca, tá ligado? É só meter um i no meio das palavras, tipo, nasceu, né? Você alonga o R, né? Carne, e troca o S, qualquer S com X, né? Pastel de carne, por favor. Mas aí é meio Silvio Santos, seu, por favor. Falou. A solução da carioca, porra. Por aí, ó. Então, quando a gente fizer o tão esperado podcast sobre isso, regional, né? Sobre as regiões do Brasil, o Moura vai ser nosso especialista linguístico. O Moura vai poder você vai fazer o podcast sozinho, né? É, pois é. Aí não precisa nem o Moura faz sozinho. Ele chama o Marcelinho, ele chama o... Qual o outro que é o... O Geninho e o Moura. Pronto, tá aí, três integrantes. Estamos fazendo aqui no Rio uma rodada de encontrões, o Areva aqui. Eu e o Moura tomando chope. Toda semana estão marcando e não vamos convidar leitor, não vamos convidar ninguém. Não interessa a ninguém, entendeu? É o nosso relacionamento, é particular e não interessa a você. Queria dizer que aquela rua coberta dentro do shopping Nova América é muito foda. Ah, falei. Cara, fiquei impressionado, cara. Que legal aquilo. Aí, ó. O que mais o senhor conheceu aqui? Diz que o senhor foi pra balada, foi pra Lapa. Fui pra Lapa, Copacabana. Acordou no Copacabana numa banheira cheia de gelo. Cheia de gelo e com um corte aqui do lado, onde tem onde era o meu fígado. Devolveram o fígado que tava sem utilidade. Pegou alguma carioca na balada lá? Ah, umas 14, mais ou menos. Tudo com essa casa que eu aprendi no podcast. Pô, foi menos da metade, pô. Tá louco. A produtividade não tá tão boa quanto o nosso. Não. Eu não sou tão sedutor que nem os nossos ouvintes, comentadores. Só não fui pro Cristo e pro Pão de Açúcar ainda, mas é a próxima parada. Parada do turista. Eu não fiz o esquema de turista. Bom, senhor Marcelo, algo a comentar? Então, uma notícia que foi muito relevante, assim, bem impactante, uma coisa que vai mudar completamente a história dos quadrinhos, que foi saber quem é o verdadeiro fundador dos X-Men. Todo mundo achando aí que era o professor Xavier ou até, sei lá, o Magneto junto com ele antes. Mas não, é um cara que ninguém nunca imaginou na vida. Quem ele é? Quem vocês acham que é? Raimundo Nonato. Mutante, cabeçudinho. Cabeça chata lá de Maranguape. Maranguape, o mutante lá de Maranguape. Não sei se vocês sabem, no Canadá tem uma cidade chamada Maranguape também. Pois é, cara, tem um cabecinha chata com as garras de osso que é o Wolverine, né? Vai ser o fundador, o Fist Avenger, quer dizer, o Fist é mutante da... É, os retcons. A Marvel depois ainda fala, não vamos ficar fazendo retcons. Porra, faz toda hora, cara. Olha aí, mais um aí, cara. Eu não sei como que eles não colocaram ainda o Wolverine sendo o criador da Terra, cara, do mundo. Mas é o próximo passo, cara. Eles vão dizer que o mundo aconteceu porque o Wolverine, sei lá, deu o Big Bang e aconteceu o peido do Wolverine. Na verdade, o Wolverine acabou com a Terra que existia antes. E aí a nova Terra nasceu com o primeiro habitante, foi o Wolverine. Mas lançaram alguma sinopse, assim, do porquê, de como explicar que ele foi o fundador dos X-Men? É, a sinopse era assim, ó. Nós achamos o Wolverine muito foda, então ele fez tudo que vocês possam imaginar no universo Marvel. Bom, né? Tem gente que compra isso ainda. Chamaram o Neil Adams, que é um desenhista clássico, né, pra fazer esse trabalho. Não consigo ver nenhuma relevância nisso aí. Cara, usar o nome do Neil Adams pra vender uma história tosca. Como o Wolverine agora é líder da escola Jean Grey para jovens superdotados, né, líder de uma equipe e tal, acho que eles estão querendo fazer que dá a entender que ele desde sempre, em toda a sua história, já era alguém com um espírito de liderança que podia organizar uma equipe, né? Em vez de colocar isso no personagem agora, não. Tô querendo mostrar desde fazer um retcon pra contar isso. O personagem fez sucesso sendo de uma forma completamente diferente disso, né? E agora eles já acabaram as ideias totalmente, né? E aí eles estão descaracterizando tudo que já foi, que foi o Wolverine, né, cara? O cabeça quente, baixinho, troncudo, nas missões de espionagem, de resolver a parada de forma não convencional, e bebedor de cerveja, e agora ele é um líder de escola, que já foi fundador de equipe, que é, né, os caras, é alto, é... Deixa eu entender uma coisa, então. Pra que vai servir o Scott Summers, então? Pra ser coordenado pelo Wolverine. Pra que vai servir qualquer mutante na Marvel? Não, é diferente. É pra que vai servir o Professor Xavier? Nessa história, cara, o Wolverine vai arregimentar um primeiro grupo de mutantes antes da... É um retcon, né? Antes da existência do X-Men. E ele vai chamar o Professor Xavier, inclusive. O Professor Xavier vai virar pra ele e falar assim, tô montando uma escolinha aqui, você quer até a cota lá pra cadeirante? Não. O First Class invertido. É um sem classe nenhuma isso daí. Puta que pariu. Lamentável. Eu quero ver como é que vão explicar. Se vão falar que teve pagão de memória de novo, memória implantada. Que porra. Vamos mostrar na Segunda Guerra Mundial. Nem o professor Xavier não lembra mais disso. Ninguém lembra mais disso, né? É bizarro, né? É, boa sorte aí pra galera que ainda compra isso. É bem feito pra quem ainda compra essa bosta. Tem que ler essas merda tudo mesmo. Enfia a cara na merda, gasta dinheiro com merda. Estourou absorvente, velho. Ô amigo, você perdeu a noção agora, hein? Deixa Deixa eu ajeitar o cabelinho. Fode gostando do Marcelinho, dizer que era uma merda. Eu tô imitando o Moura imitando o Marcelinho, você tá entendendo? Ficou melhor do que a imitação do Moura de Marcelinho. Então é isso, né, pessoal? Senhor Zenon, o seu grande divulgador, o grande RP, o RP do Areva. Seus jabás finais aí, suas considerações aí de jabazeiras. Antes de falar do jabá, a promoção do Arcast junto com o Red Nerd terminou, né, segunda-feira. O terceiro ganhador que recebeu o vale-compra de R$50 foi o Vini, cara. Pois é. O Vini ganhou o terceiro prêmio, aquele prêmio que você fez pouco caso, chamando de... E nenhum dos seus 17 desenhos foram sequer colocados no slide entre os que participaram, tá vendo? É, o primeiro e o segundo estavam merecendo, estavam bem legais. Não, o do Vini também ficou legal, cara. Porra, o do Vini ficou maneiro, cara. Ele fez uma combinação diferente de heróis, assim, pegou o Visão, pegou outros personagens, ficou legal. Parabéns aí ao Vini. Ele já prometeu que vai escolher o que vai fazer ainda com esse prêmio. Ele não sabe se vai comprar uma estatueta do Aquaman pra dar pro Ivan Reis assinar, ou se ele vai pegar algum prêmio legal lá pra fazer uma promoção no Areva. Olha aí, ouvintes, vocês podem perturbar o Vini. Eu acho que a gente devia fazer uma enquete. Vai lá na loja do Nerdhead, procura o site do Nerdhead, escolhe um prêmio qualquer de R$50 e começa a mandar no Facebook do senhor Vini Vizentini, cobrando que ele escolha esse pra fazer uma promoção no Areva. Ah, lota, cara, lota. Lota mesmo, enche o saco dele. Lota. O mais acaba legal, com a timeline dele. facebook.com/vinicius.vicentini com S. Esse aí. Comece a visitem o site do Nerdhead, escolha um legal lá de até R$50. Isso, eu vi lá, tem muita coisa legal, cara. Tem aqueles Bubblehead, aqueles bonequinhos cabeçudos, tem umas coisinhas legais. Não, isso é uma merda, mas deixa pra lá. Escolha algo legal até R$50 e manda lá pro Vini, é isso que tem que sortear no Areva. Vai lá, aí perturba esse filho da... Opa, não vou falar a palavra, não, o membro do Areva, isso pega mal. Tem criança que tá ouvindo também, a Gabi ali. Rapaz, a gente tem que ter cuidado agora, hein? Então, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso singelo podcast. Senhor Zenon, o senhor poderia agora fazer os jabás finais, as considerações, as propagandas? Claro, meu ilustre colega. Parece aqueles ritos finais da igreja, tá ligado? Semana que vem vai ter um grande churrasco da igreja. Agora o podcast vai ter que ser assim, cara. Aí, já viram aí o sermão do padre alemão? Nós vamos fazer uma grande novena. As mulheres vão levar as velas. As mulheres casadas levam vela todo dia. As mulheres solteiras, que ainda são virgem, ainda vão levar as velas atrás. E as que vão casar agora levam as velas na frente. E as velhinhas, coitadinhas, que já levaram muita vela, não precisam mais levar a vela. Todas as senhoras deverão vir de véu. Quem não tiver, vem cu da mãe, cu da tia, cu da avó, ou cu de quem quiser. Um aviso para os homens: não deverão amarrar os cavalos no pau da igreja, porque aquele pau não é da igreja, aquele pau é meu. Outro aviso para os vaqueiros: não deverão entrar com esporra na igreja, porque esporra aqui, esporra ali, vão acabar esporrando tudo na gente. Teremos também uma campanha para cercar cemitérios, para cavalos não entrar na cemitério. Se não pisa aqui, pisa ali, e quando vocês morrer, vão pisar vocês também. Por falar em pisar, um aviso para as moças: não pisem no grama, vão pisar na grama das suas casas. No fim da procissão, teremos uma grande chopada na frente da igreja, que será da seguinte maneira: esticaremos um pau, colocaremos um barril em cada ponta, do lado direito ficarão os homens, do lado esquerdo as mulheres. Quando eu contar até três, vão todos para a ponta do barril. Qualquer outra informação, eu estarei à disposição no putaria da igreja. Legal que esse padre começou alemão e terminou francês, né? É um padre bilíngue. Vai, Zelo, faz a porra do jabá aí. Então, cara, esse jabá aqui é sobre uma coleção de livros que tá saindo agora aqui na minha cidade, em região, através da Genial Books. É destinado às crianças aí, tipo, na idade do filho do Freud aí, quem tem sobrinho, quem tem filho pequeno. São diversos títulos de história e são livros, o que eles chamam de livros personalizados. Então, o personagem principal da história é a criança, entendeu? Então, você coloca lá o nome do seu filho e tal, já vem impresso, né? O nome da criança, com os amiguinhos, idade e tal, pra ela fazer parte da história. Então, quem acha legal aí querer iniciar as crianças no mundo da leitura com os livros, é uma sugestão bem legal e bem criativa. Quem quiser pode fazer os pedidos lá no arcasdoslivros@yahoo.com.br e também visitar o blog pra, se quiser, ter uma ideia dos títulos lá, que é arcasdoslivros.blogspot.com.br, vai ter o link aí embaixo. Isso aí, e quanto que a gente tá levando nessa brincadeira, hein? Cara, depende, cara, depende do... Se alguém se interessar em comprar lá falando que viu no Areva... Meu filho, pelo menos, vai ganhar um livro desse, não? Podemos negociar, Freud. Olha só, o filho do duende já vai ter um personalizado, já vai nascer com um livrinho personalizado, é isso? É verdade, duende. Tem um livro aqui que é o livro do bebê também. Tipo, a criança contando como ela vê ao mundo e tal. É bem bacana, depois eu mostro pra vocês. Não, obrigado. Me cagou na cabeça total, maluco. Já separei a revistinha aqui com todos os fatalities do Mortal Kombat pro filho aprender. E aproveitando também o nosso jabá, já fizemos jabá de livro, então agora vamos fazer jabá de rede social, facebook.com/uareva, com dois As no final. Muita gente já está curtindo lá, curta você também, dê o seu joinha para nós no Facebook. E também o Twitter, @uareva. E o e-mail, contato@uareva.com. Se quiser mandar colunas, se quiser mandar fotinhos indiscretas, sei lá, manda qualquer coisa lá pra nós que a gente aceita. Pois é, ninguém manda porra nenhuma, mas a gente pede encarecidamente pro pessoal. Manda, espantem de monte lá. É, espantem, isso aí infelizmente tem. Então tá bom, né? Nada mais a declarar. Ô, Geninho, onde que você estava no episódio de hoje? Você ainda não falou. Você não me encontrou no episódio de hoje? Eu estava, junto com a cantora Kátia, cantando. Não está sendo fácil. A Kátia também não me encontrou. Nem a Kátia, nem o Steve Wonder. Não, cara, eu tava vendo o Globo de Ouro, os caras sacaneiam a Kátia, cara, no figurino. Porque, tipo assim, a mulher tava com um cinto rosa, do tamanho do mundo, assim. A figurinista deve pensar, vou botar essa bosta aqui, ela nem vai ver mesmo, se for. Só isso, senhores. Não está sendo fácil. Nem falar isso está sendo fácil. Até o próximo podcast. Esperamos que vocês ainda continuem ouvindo essa bagunça. E valeu! Freud, você aprendeu essa palavra corrobora hoje, que você já usou umas 5 vezes. Foi mesmo? Falei? Não, porque eu acho que tem a ver com o tema. Corrobora no sentido que o cara... Corrobora, né? Com o tema. É, não é. Corrobora com o tema. O Rafael falou no começo do podcast, o Freud achou bonito e começou a repetir. É claro. Nosso grande mestre, ó, amado mestre. Quem foi? Rafael Rodrigues.